Roger, Aircon 1, get all charge running on 0, I'll call you back. Watch your little bit. O Webjet 5706, após a passagem do Airbus da Portugal, ingresso Juliette, posição no 0. Sente após o TAP e prossegue para o 10, copiado no meio, já. Equador, Romeu Papatango na base da 97. Romeu Papatango, livre base, reporta final 97, Romeu Papatango. Vamos na final da 97, Romeu Papatango. Na final da 97, Romeu Papatango. Ciência autorizado, toque arremetida, pistão 97, vento 140 graus 07 nós, Romeu Papatango. Patão tocou e remeteu aos Uno 2, se apresente curva à direita, base pela direita da Uno 7, suba para Uno 1000 pés e reporta girando base final, o Romeu Papatango. E aí, realizar o ciclo de tráfego, forma na base da Uno 7. Só confirmando, essa é com base pela direita, ok? Temos um tráfego agora para decolagem da Uno 0. É, base pela direita. Portugal 020, clear to line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 7 knots. Roger, never take off runway 10, watch 020. Recife 1260. 1260, sim, bom dia. Oi, falador, seu Papatango na base da 17. O meu Papatango, livre base, reporta final 17. Na final da 17, qual é o meu Papatango? Sam 3152, redução para 2509. Na final da 17, Romeu Papatango. Autorizado, toca emitida, o vento 1,50 graus com 8 nós, Romeu Papatango. Livre pouso, Papatango. Confirma, vai para o pouso final ou para a toca emitida? Toca emitida. Ok. Gol no 805 após etapa, descida para 2000 pés, autorizada final INS, reporte estabilizado. Após etapa 2000, autorizada INS, informarei estabilizada, 1014. Afirmativo. Gol no 643, descida para 4000 pés, altitude 1014. Portugal 020, airborne at 17, call now departure control 119.35. Have a nice flight tonight, good night, sir. Roger, 119.35, boa noite, Toria, até a próxima. Auto departure, Portugal 020, boa noite. Airport 020, radio contact of departure, climb first level 370, Puka departure. Mas é que lá faz level 370, Puka departure, Portugal 020. Chama na base, com meu padrão. Três 152, descida para nível de voo 050, redução para 220. O que vai realizar e mais um, depois vai pro pouso final. Tá, ok, gente. Meia 43, depuração para gerenciamento, curva esquerda na proa 205. Esquerda 205, voo, meia 43. Palma Tango, autorizado base, reporte final do 97. Procurar na base, procurar para a base, chama na final do 97, Romeu Papa Tango. Salvador, Romeu Papatango, da 197. Romeu Papatango, autorizado toca remetida na 197, o vento é 1,40 graus com 9 nós. Tem condição de, após o toque, agilizar a curva à esquerda? Ok, autorizado toca remetida, o vento 1,40 graus com 9 nós. Voo no 643, está a 3 mil pés, a destino 04. 3152, está a 4 mil pés, a destino 04. Confirma, desce para 4 mil pés. Afirmativo, está a 3152. 4 mil pés, fica a 3. Receptando localizador e ajustando voo 1805. Boa noite, 05, complexo na UNS, torre 1, noite, decimal 6. 8-6. Nova Dória, Portugal, 020, responsável de Castirec do Zipar. Contact resistance, frequency 125, decimal 45, back 126, decimal 85. 2545 or 12085, please confirm. 126, decimal 85. 12685, boa noite, pessoal. Manter a proa e manter espera sobre o farol do Itapuã, com curvas à sua esquerda, aguardando instruções para retornar ao circuito aqui. Vai manter 360 na vertical do farol de Itapuã, o meu patão. Gol no 805, informa o tráfego à sua à direita da aproximação, hein, espera sobre o farol do Itapuã, é um tupi, espera 1 no mil pés sobre o farol do Itapuã. O no 805 está livre pouso na 10, o vento é 130 graus com 9 nós. Centro do tráfego está livre pouso na 10, gol no 805. 152, redução para 1709, descida para 3 mil pés, ajuste 104. 179, vai descendo para 3 mil. 3152. Para o voo 143. Meu Papatango, vamos ter uma sequência agora de três tráfegos para pouso na 10. Previsão de espera de 7 a 10 minutos, ok? Aguarde. Para daqui, a vertical do farol de Itapuã, 360, Romeu Padão. Dois informa o tráfego, 1 hora, 5 milhas, um Boeing 738, na final, desça para 2000 pés e reduza para velocidade de aproximação. Está reduzindo 3000 pés. Apresentou o voo, Boeing 4. Plano 643, completo final LS, torre 1 no noite, edição 6. 2. Boa noite, voo 643, na 66 para o externo, visual manchado travado. Boa noite, complete a aproximação, o aeropistoleiro, no 643. Passar escuta, 43. Voo 805, no solo aos 26, por gentileza, agiliza a liberação à direita e prossiga na Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, está liberando o voo 1805. Voo no 643, o vento é 130 graus com 8 nós, o altímetro no 014, autorizado pouso na 10. Centro de pouso, está 1014, com 643. 643 informa um tráfego a 1000 pés em espera sobre o farol do Itapuã, à sua direita no momento. Certo, obrigado. Salvador, o Romeu está visual com a última aeronave que está na final agora. É possível passar na retaguarda mesmo? Afirmativo, se enquadra então de modo a cruzar a final da 1-0. A retaguarda do tanque está agora na final, acabado de passar o externo, ok? Você pode cruzando a final da 10. Vai reportar cruzando o eixo da 10. O Gol 643 no solo aos 29, libera a direita, o solo. Perdão, libera a direita, prossiga Alfa e Juliette ao 04, agilizando a liberação, por gentileza. Sim, trabalhando a direita aqui agora, Alfa e Juliette para o 04. Então 3152 é a Torre em Salvador. Uma boa noite, ó, prossiga. Boa noite, é informar o tráfego que vai cruzar a final do ano zero a sua retaguarda, está abandonando agora a linha do litoral para cruzar a final do ano zero a sua retaguarda. O vento é 130 graus com 9 nós, que negar 10 no 4, está autorizado o pouso na 10, está 31 no 52. Está baixado e travado, autorizado o pouso, 31 no 52. Opa, Patango, está autorizado base, reporte final do ano 7 para o pouso. Oceano 258, essa identificação autorizada chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Para o 050, autoriza a proa de dona, retira. Autorizada a proa de dona. Seu solo foi aos 3-2, libera a direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 08. Juliette 08-3-1-5-10, obrigado. Romeu Papatango, autorizado pouso na 1-7, o vento é 130 graus com 8 nós, que negão no 0-1-4. Após o pouso vai para o pátio 4, não é isso? Afirmativo, pouso final do Romeu Papatango. Boa noite, 3600, passa 200 para 1-6, informação Alfa. TAM 3600, a sua medicação autorizada em chegada a mar, desce para o nível de voo 060. Boa noite, na mar, desce 060, 3600. Presente TAP. O meu Papatango, seu solo aos 3-4, autorizado táxi até o Pátio 4. Tenha uma boa noite. TAM 3891, na sua identificação autorizada chegada a Bonf, desça para nível de voo 090, informa número 5 para aproximação, sendo que temos uma passageiro com passando mal em outro avião. Correntemente, funcionar 6258, cruza o 060 para o 0158. 6258, desça para 2000 pés, ajuste 1014. 6014, será 6258. Salvador, boa noite, 3225. Informação 3226, essa é a notificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 070. Senhora Maré, desce por 70, 3226. Na presente voo em Duna, o TAM 3226. Duna, 3226, obrigado. O TAM 3600, na presente voo Duna. Direto Duna, TAM 3600. TAM 3600, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 4. 3000 pés, TAM 3600, prônido. TAM 3226, descida para 4000 pés, ajuste 10 no 4. 4014, 3226. TAM 3891, desça para nível de voo 060. 1060 para o 1060. Voo no 1060, a medicação autorizada chegada Mari, desça para o nível de voo 050, presente voo ITAP. ITAP é presente 050, informa a passageira passando mal, sintomas de intoxicação, está com pressão normal, só com muito frio. Por gentileza, solicitar bem que vem para aero com a entrada pela porta traseira, ela está na 952, último assento da aeronave. O 06, nós já estamos cientes da situação. Tem como confirmar a idade da passageira? 36 anos. Ciente. Dois meses, vetoração para segmentamento, curva esquerda na proa 040 e quarto será ultrapassado. Esquerda 040, qual direito? Localizador, TAM 3226. Positivo, tem alguma velocidade recomendada? Presente velocidade. Ok, 3226. Prisão de elétrico, proxanel 2. Afirmativo, reporte estabilizado, acionamento 258.